boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Mexidão Cast especial Dragon Ball. Acreditem ou não, esse Mexidão Cast de hoje é indicação da audiência e a gente tá muito feliz em poder fazer ele. Eu sou o Thiago Mendes e sim, eu ajudei o Goku na Genkidama. Meu nome é Patrick Murta e depois da Sagra Frieza, minha preguiça de assistir Dragon Ball foi mais de 8 mil. Meu nome é Diego Mendes e Mazenko! Caralho, Mazenko! Se falar Kamehameha é muito clichê, né? É clichê, é tudo aí. O episódio de hoje nós vamos comentar e discutir um pouco sobre essa série que começou passando nos anos 90 no SBT. Depois de muitos anos, Dragon Ball Z passou na Band e logo depois passou a saga Majin Buu para Globo e a saga GT logo em seguida. Yeah. No podcast de Cavaleiros do Zodíaco, na hora da votação, eu disse que Cavaleiros do Zodíaco era o anime mais importante para a história dos animes no Brasil, mas que Dragon Ball era melhor. Cavaleiros do Zodíaco foi eleito melhor e mais importante, mas eu disse que Dragon Ball era melhor. E hoje eu vou poder explicar o porquê. E logo de cara, a gente já começa falando do porquê. Os personagens de Dragon Ball são mais carismáticos do que os de Cavaleiros do Zodíaco. E a história de Dragon Ball, a história como um todo, ela é mais envolvente. Você acompanha o Goku desde quando ele era uma criança, aproximadamente 6, 8 anos de idade, até a fase adulta dele, algumas revistas contabilizam que no final de Dragon Ball GT ele estava com 57 anos de idade. Sério? Sério, algumas revistas de quadrinhos especializadas contabilizam que ele estava com 57 anos. Pela cronologia da saga, pelo tempo que passou entre um arco e outro, contabilizam mais ou menos isso, 56, 57 anos. Mas eu concordo que os personagens são muito mais carismáticos. Eu, apesar de dizer, já falei, eu gosto de Dragon Ball, fui muito fã de Dragon Ball, só que meu interesse caiu com o tempo. Eu me lembro o nome de quase todos os personagens, até personagens assim, vamos dizer, secundários, até o traço, vamos dizer, apesar do Akira Toriyama fazer o mesmo traço para tudo que ele faz, até o traço, o desenho é mais, sei lá, mais atraente do que o próprio Cavaleiro do Zodíaco. E até os nomes, né, se você for olhar, são nomes mais fáceis de se lembrar. Não, eu pelo menos fácil. Acho. Você falou esse negócio dos traços dele, que ele usa tudo para todos os desenhos que ele faz, e me fez me lembrar de Fly, velho. Fly. Vocês sabiam? Vocês já jogaram aquele jogo de Super Nintendo, Dragon Quest? Joguei. Fly é Dragon Quest. Mas aqui, você fala do Super Nintendo, o Akira Toriyama, ele fez o character design de um jogo famosérrimo para Super Nintendo, e eu particularmente gosto muito, que é o Chrono Trigger. E o personagem principal do Chrono Trigger é o Goku com cabelo avermelhado. É o Goku com cabelo avermelhado. Aí tem, eu esqueci o nome da personagem, mas a menininha é a Bulma usando um capacete tipo de aviador. Tipo, o desenho do Akira Toriyama é o mesmo em tudo. É um desenho bom. O Akira, ele firmou a sua obra pelo traçado. Ele realmente focou no traçado. Os traçados de Dragon Ball são únicos. É a característica dele. É característica dele. Dragon Ball, Dragon Quest, Chrono Trigger, tem outros também, que se você parar pra pensar, são os personagens de Dragon Ball. Você falou o próprio Fly, eu acho ele muito parecido com o Gohan, por causa do cabelo comprido. Não, ele é bem Gohan, a cara é criança. Do Gohan. Só muda o cabelo. Né? Muda mais o cabelo, ele forçou mais no cabelo e na personalidade dos personagens. Dragon Ball é um mangá criado pelo Akira Toriyama, como a gente disse, foi publicado em 42 volumes, inicialmente na Weekly Shonen, que é uma revista hoje em Shonen dia. Shonen Jump. Hoje em dia a gente chama de Shonen Jump apenas. Em 1986, olha como que Dragon Ball é velho. Ele usou elementos da mitologia japonesa e chinesa. Cara, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Em que é baseado a história de Dragon Ball? Alguém sabe falar? Não faço a mínima ideia. É baseado no folclore chinês, né? Onde que tinha, eles acreditavam no Rei Macaco. É, exatamente. Quem que é esse Rei Macaco? Ele é um personagem, ele é o próprio folclore Goku, mesmo. É um folclore mesmo, é um personagem de folclore. É tipo o Saci Pererê. Ah, tá. Seria o Son Goku, né? Ele é tipo o Saci Pererê. O Son Goku é o Rei Macaco. E é, ele teria nascido de uma rocha especial que já aprendeu, já assim que ele nasce, ele já sabe os mistérios das artes marciais. E o Son Goku, o Rei Macaco, ele no folclore, ele era conhecido por ter um bastão que modificava de tamanho. Olha, é do bastão do Goku. Exatamente, era um bastão mágico. É o Goku, exatamente. Com certeza. No Dragon Ball, o primeiro, né? Antes do Z, né? É, quando o Goku era pequenininho, ele carregava o bastão. Ele carregou esse bastão até a fase adolescente dele. No final de Dragon Ball, ele ainda tem uma aventura que ele usa o bastão ainda. Isso. É, isso. O fato de ser baseado nesse folclore chinês e tal, e ser um Rei Macaco, explica também aquele fato dos Saiyajins virarem aqueles gorilas gigantes lá. Entendeu? Eles deixam meio que explícito nisso. É, né? O macaco, entendeu? Aí já começa a entrar mesmo no universo do Dragon Ball, né? É. E na verdade o Son Gohan, que é o avô do Goku, quando acha ele é uma criança que tem cauda. E o Son Goku da mitologia, ele era uma pessoa normal com feições de macaco. E tem até um negócio interessante que o Son Goku, ele tinha, dominava o Kung Fu e ele conseguia se transformar em coisas, pra poder disfarçar e tal. E sempre que ele se transformava em alguém ou em alguma coisa, a única coisa que ele não conseguia esconder era a cauda. E aí, tem até um episódio do Dragon Ball, eu acho que ele tenta transformar no Tenshinhan e eles descobrem quem é o Goku na cobra por causa da cauda. Isso, é verdade. Show de bola. Então, aí já a questão dos Saiyajins e tal já pertence ao universo de Dragon Ball mesmo. E aí, Dragon Ball, o anime de Dragon Ball foi exibido pelo SBT no início, pelo senhor Silvio Santos, e nós temos uma bronca tremenda com ele, porque ele sempre tirava Dragon Ball da grade, ele cismava e tirava. Não, ele é foda, cara. Eu gostava muito do Dragon Ball, curti muito assistir ele no SBT, mas eu lembro que teve uma época que parou do nada, justamente uma parte que tava o Goku preso dentro, ele tava aprendendo a soltar o Kamehameha ainda, ele tava preso dentro de um castelo. Eu lembro que era um episódio que ele dava um Kamehameha e fazia um buraco redondinho, pequenininho na parede, não ajudava em nada. Depois aquilo parou, simplesmente parou. Não vou conseguir assistir mais. É o problema das televisões brasileiras, né? É o fato de começar a passar um desenho, quando todo mundo se interessa, eles vão lá e tiram. É, Silvio Santos assim. Era terrível. E aí, a saga de Dragon Ball, ela é bem focada na busca dos personagens pelas sete esferas do dragão. Verdade. Porque acreditava-se que, conseguindo reunir as esferas, você poderia pedir ao Shenlong que lhe desse a vida eterna. E o mais engraçado, durante Dragon Ball praticamente inteiro, eles conseguiram reunir as esferas, acho que umas 3 ou 4 vezes, e todos os pedidos foram extremamente bizarros. É só pedido bobo. Eu lembro que o primeiro foi uma calcinha, né? Foi o Long. Ele pediu a calcinha da Bulma. Calcinha da Bulma. Foi mesmo. A calcinha até vem e cai na cabeça dele. É, isso mesmo. Pois é. Tipo, nada a ver. Ô, cara, era muito engraçado. E aí, os arcos principais de Dragon Ball foram o Red Ribbon, né? Teve o Tao Pai Pai, teve umas outras coisas. Teve a saga do Tenshinhan, que foi o inimigo do Goku no torneio de artes marciais. Mas o clímax do Dragon Ball foi a luta do Goku contra o Piccolo Daimao. Peraí, só te corrigir um pouquinho aí. Antes do Piccolo Daimao, teve as forças Red Ribbon. É isso que eu falei, velho. Não, mas é porque assim, Top Five Five e Red Ribbon ficou um tempão, velho. O Piccolo mesmo, o Goku foi lutar com ele mesmo, foi num torneio. E aí do torneio não, já partiu pra briga lá. Não, não, o Piccolo Daimao não. O Piccolo Daimao ele queria dominar a Terra e o Goku luta com ele. E aí o Goku derrota o Piccolo Daimao, e aí o Piccolo Daimao põe tipo um ovo pela boca e nasce o Piccolo, que é o Piccolo então que esse luta. Então esse Piccolo do torneio já é o Piccolo... Já é o Piccolo mesmo. Então, entendi. Porque Red Ribbon, ela foi uma saga importante porque introduziu até aquela ideia do Dragon Ball Z que ia ser lembrado dos androides, né? Red Ribbon, na verdade, foi importante só porque deu origem ao doutor lá que criou os androides. Não, beleza. Era o que criou os androides. É, a luta principal foi a do Piccolo mesmo. É, Dragon realmente. Ball inteiro foi pro Piccolo lutar com o Goku, na minha opinião. É, e no caso também, essa luta do Goku com o Piccolo, ele ainda era criança, né? É, com o Piccolo Daimao, ele ainda era criança, e o Goku derrota ele, dando um Kamehameha no chão, e esse Kamehameha dá impulsão pra ele sair voando e atravessar o Piccolo pela barriga. E aí na hora que o Piccolo sentiu que ele ia morrer, ele foi e botou tipo um ovo pela boca e desse ovo nasceu o Piccolo que a gente conhece. Esse Piccolo, ele alimenta pelo Goku uma raiva já desde o momento de sua concepção, ele já nasce já sabendo que ele teria que lutar com o Goku e o Goku vai treinar com o Mestre Karin. É onde ele entra no templo pela primeira vez e faz o seu treinamento super rápido e fica já... Ele já... Começa a se diferenciar dos outros guerreiros já nessa parte. O treinamento dele com o Mestre Karin foi mais curto do que o tempo que ele levou pra chegar até lá. Pois ele, mesmo. Ele demorou quase um mês pra subir a torre e treinou em 2 horas. Vamos tipo dizer assim. Isso. Foi meio foda isso. Ele conseguiu subir com a nuvem voadora até determinado ponto e depois ele teve que escalar mão a mão. É, e ele... Chegava a certo ponto, ele caía, aí perdia um pouco daquilo que progrediu. Isso. Teve um monte de problema. Eu sei que demorou pra caramba pra ele chegar tendo carinho. Isso era só tipo a metade do caminho. Depois, lembrando que ali depois do carinho ainda tem mais um bocado de torre ainda pra chegar até lá no Kami-sama. Exato. Uma coisa interessante sobre a história do Goku no Dragon Ball é que é o seguinte. O Goku e a Chichi... Eles se conhecem crianças, né? E tal, e o Goku, eles se conhecem crianças, e a Titi fala com ele, olha, quando a gente crescer, a gente vai se casar. Tudo bem. Mas eles oficializam mesmo que vão se casar, eles ficam noivos mesmo durante esse último torneio. O torneio onde o Goku luta com o Piccolo. Mas ele casa com ela só porque ela falou isso? Não rola um chamego? Não aparece nada, assim? Os dois se gostam, né? Desde criança. Mas qual foi o argumento que eles se gostam? O cara falou, eles se gostam, pronto, não, acabou? Não. A Chichi sempre foi apaixonada pelo Goku, só que o Goku sempre foi aquele cara meio... eu quero é lutar, eu quero é vencer, o mais forte e tal. Aí, durante o torneio, na hora que a Chichi chega perto dele, rola tipo um olharzinho, saca? Um fica encarando o outro, aí o Goku meio que apaixona por ela também. Ah, é coisa bonitinha. É, meio de anime, assim, meio... Agora eu vou fazer o comentário que eu ia fazer. Ainda bem que você não vai fazer o comentário que eu ia fazer, né? Hoje tá. Vai lá, eu te cortei, vai lá. É, mas aí voltando ao comentário que eu ia fazer, seguinte. É porque o Goku, ele passou esse amorzinho todo aí com a Chichi e tal, ficou noivo, foi lá e casou. Goku, velho, tipo, na história ali, ele é o cara mais fodástico e mais forte que tem ali na saga, sacou? Ele sempre foi forte pra caramba e tudo mais, mas o cara tinha medo da Chichi, velho. Igual uns caras aí que eu conheço, que o cara casa e tem medo da esposa. Pera aí. Praga. Não, o pior do que o cara que casa que tem medo da esposa, é o cara que tem medo da mulher e sendo que nem casou ainda. É. Esse é. Com certeza. Eu concordo. Tipo assim, o cara chega na rua, o cara é o mais bravo que tem. Aí a mulher fala, passa aqui. Tô indo, amor. Entendeu? E o Goku é mais ou menos assim, velho. A Chichi olhava, brigava com ele... Não, tudo bem, desculpa. Mas é muito engraçado isso. O cara é tão fã do Goku que pega até as manias bestas dele. É assim mesmo. Mas é porque assim mesmo. Contra a Chichi o Goku não tinha argumento por causa disso. Era engraçado. Aqui, vocês falaram, o Goku, ele não era só o cara mais foda pra lutar, não. Ele também é o cara mais foda pra fazer filho. Ele foi o primeiro a ter filho. Ele tinha 17, 18 anos, né? Era 17, 18 nasceu. Anos. Quando o Gohan nasceu, ele tinha 17 pra 18 anos. Por aí. Tô te falando que o Thiago é fãzão dele. Né? Tudo bem. E aí? Vamos pro Dragon Ball Z. É. Dragon Ball Z já começa com o Goku apresentando pros seus amigos o seu filhote, o Gohan. Num episódio chato pra cacete. Foi a pior fase do Gohan. Não, e o primeiro episódio do Dragon Ball Z foi muito chato, cara. O Gohan criança conseguiu ser o pior. Na verdade, é um episódio... ele é chato. E o principal é pra mostrar que o Gohan não é igual ao Goku. E sabe o que era o pior? A dublagem do Gohan criança era feita por uma mulher. Tem uma curiosidade, a dublagem dele era feita por uma mulher. Cara, e ele ficava chorando o tempo todo. Ele ficava com a voz, aquela vozinha irritante, e, nossa, enchia no saco, velho. Eu falava, puta merda, que moleque enjoado. Ô, oh, você falou aí que a dublagem do... Você tá falando que a dublagem do Gohan, a dublagem brasileira, que era feita por uma mulher, né? Isso, é. Mas você sabe que no Japão... O que acontece? Lá no Japão, assim, eu nem considero como dublagem, eu considero como o idioma original, sacou? Mas no Japão, a dubladora de praticamente todos os personagens é mulher. É, não, isso eu não sabia, não. Eu acho que da série Dragon Ball, só o Piccolo e o Vegeta que eram dublados por homens. Dragon Ball Z responde dos volumes 17 ao 42 do mangá original. 83 a 83 da brasileira. Os principais arcos de Dragon Ball Z é a saga dos Saiyajins, que é a hora que o Vegeta, o Nappa e o Raditz invadem a Terra tentando achar o Goku. É a saga de Frieza, Androids, incorporando também a fase do céu, e a saga Majin Buu. Agora uma pergunta. No mangá, o Dragon Ball corresponde a todas essas sagas? Ou é algum filler, alguma coisa assim? Tudo, toda essa saga tem no mangá e no anime? Elas têm no mangá e tem no anime. Tem. Inclusive, aí você bateu na principal característica de Dragon Ball Z e que fez muita gente ficar com raiva. Inclusive o Patrick Murta tomar um pouco de raiva de Dragon Ball, que é o fato dos... Às vezes uma luta demorava 10, 15 episódios pra terminar e era um tal de... O que acontecerá nessa luta sangrenta? Não, e eles ficavam conversando demais durante a luta. Não, até a saga Frieza, cara, sem zoeira, eu aguentei, eu curtia. Eu lembro que eu fazia um curso de informática justamente na hora que passava o Dragon Ball. Eu gravava, eu programava o videocassete pra gravar, pra eu chegar em casa e poder assistir. Quando começou, aí, quando, poxa, finalmente acabou, terminei de assistir... Começou já de cara com o Frieza morrendo, era um martírio pra matar o Frieza. Já começou com... Não minto, teve o Garlic Jr. depois do Frieza. Teve o Garlic Jr. Isso é filler. Isso é um filler, isso aí. Ah, o Garlic Jr. não tem no mangá, né? Não, nessa sequência não. E eu vou te ser sincero, o lance do Garlic Jr. foi o que eu mais curti, porque era papum, pronto, acabou, resolveu, o episódio era objetivo. Era porque tinha que ser curto também, né? E tinha que mostrar assim, que o Gohan, o Piccolo, quem tava na Terra tava fazendo o possível pra proteger ela, que eles não queriam ficar dependente do Goku. E, nossa, a saga do Frieza, cara... Demorou demais. O Frieza acertou o centro do... Acertou o centro do planeta Namekusei logo no início da luta. Aí ficou 20 episódios pro planeta Namekusei explodir. Nossa, foi muito chato. Era chato demais. Foi muito, muito torturante, velho. Ficou grande demais essa saga. Até hoje a saga de Frieza é a saga que eu mais gosto de Dragon Ball. Apesar dos poderes Saiyajin dele aumentarem só depois da saga de Frieza, que a saga de Frieza, por incrível que pareça, também é uma introdução. Aos reais poderes do Super Saiyajin. É, ali começou a deixar claro qual que era a capacidade de um Saiyajin, né? Porque o Vegeta ficava enchendo o peito, né? Tipo, eu sou um príncipe Saiyajin, que eu sou isso, sou aquilo. Aí começou, foi aonde que surgiu, depois até da morte do Kuririn, que sinceramente achei até bacana a morte dele, que ele estourou todo. O Freeza mata o Kuririn, aí o Goku vai lá e manifesta o poder dele e transforma em Super Saiyajin. Aí, poxa, nó, Super Saiyajin e tal, Goku é o cara. Aí começou. É, ele ficou bombadão aqui, né? É. Mas aqui, eu não sei se é verdade, mas eu já vi alguns fóruns que eu participava, uma discussão sobre o Dragon Ball, justamente criticando esse lance, e o que eu ouvi que a ideia original, a ideia do Toriyama, era terminar o Dragon Ball na saga do Freeza. Por quê? Por que que fariam isso? Porque desde o início da saga Z, se falava do lendário... Era o lendário Super Saiyajin. Ele era lendário, acontecia, era quase como se fosse o Neo. Era o escolhido, ia aparecer só quando o pau estivesse quebrando. E durante a saga inteira, falando isso, o Vegeta proclamando ele ser o grande príncipe dos Saiyajins e tudo mais, e que tinha planejado terminar na saga Z, porque morreria o lendário, derrotaria o ser mais poderoso do universo, que o Freeza era o mais poderoso do universo, e terminaria como herói, porque ele terminaria morrendo, salvando a humanidade. E que só continuou aí a saga do céu, a saga do Majin Buu, só pelo grande sucesso que o próprio estúdio, ou a editora, não sei, pressionou pra ele continuar a história. É, mas verdade. Eu não sei se não, é verdade, mas eu ouvi essa versão. É. Que até essas viagens, Super Saiyajin nível 2, nível 3, tá igual o Creo, né? Nível 5, vamos lá. É. Pois essa dança, ela não é mole não, eu venho te falar, são 5 velocidades. Aê, aê. Então, começou com essas viadagens porque já não tinha mais o que inventar. Porque ele já tinha feito o cara mais poderoso do universo. Quando o Vegeta chega na Terra, já sendo Super Master foda, ele já dizia que ele era o Saiyajin, era do mal, mas tinha alguém mais poderoso do que ele. E depois que destruiu o mais poderoso do universo, poxa, o que a gente vai fazer? Não, mas é isso mesmo. Ô, Patrick, isso que você falou faz total sentido, cara. Porque o Dragon Ball, ele era publicado pela Jump. E isso acontece hoje em dia com outros animes e mangás que a Jump publica. Bleach, Naruto... Mas aí você acha que a Shonen Jump pressionou pra continuar o Dragon Ball? Eu tenho certeza quase absoluta. Ah. Apesar de não ser nada reconhecido, porque Dragon Ball, depois do Freeza, rendeu mais dinheiro. Aí, pô, tipo, não tinha mais nada pra fazer. Ele já apareceu, o lendário Super Saiyajin, o cara mais forte do mundo, tal, arregaçou tudo, ganhou a luta. E agora, o que fazer? Aí o negócio explodiu de sucesso, porque quando o Goku transformou em Super Saiyajin, eu lembro que era só isso que se comentava nas escolas aí, na época eu ainda tava na escola, né? Então, assim, ela só comentava isso. Nossa, velho, você viu o episódio de ontem? O Goku transformou em Super Saiyajin, olha, ficou muito forte, ele vai arregaçar o Freeza e tal. Era só isso que se falava. Então, assim, não, isso aqui no Brasil. Imagina que aqui no Brasil passou a saga um tempão depois de lá do Japão. Mas aqui, aí eu continuo minha crítica ao Dragon Ball. Poxa, virar Super Saiyajin era uma coisa lendária, era o escolhido. Aí depois, todo mundo virou Super Saiyajin. Todo mundo. Gotenks, o Trunks, até o Sonic. Porque todo mundo podia virar. Pô, velho, era lendário? Caramba! E, tipo assim, eu acho que se perdeu demais. Muito, muito, muito mesmo. É o seguinte, realmente, o Super Saiyajin era lendário, era pra ser, por exemplo, um só. Como o Goku transformou, seria só o Goku. Mas aí os outros transformar também, já eles deram uma explicação que era devido ao sangue, né? Devido à linhagem deles, Saiyajin. Eles não fizeram todo mundo se transformar do nada, não. Eu tô com o Patrick nessa, só que eu acho que isso não, foi um erro, não tem explicação. É lendário, pronto. Sim, não, pera aí. Fora o fato de ser Saiyajin também, leva-se em conta a força. Porque o Nappa, por exemplo, ele era Saiyajin, mas ele não transformou em Super Saiyajin, ele não tinha essa capacidade. Entendeu? Mas, cara, se ele não tivesse morrido, ele ia virar, porque virou zona. Todo mundo virou Super Saiyajin. E você falar que eles viraram Super Saiyajin porque eles eram Saiyajin é óbvio. Eles eram Saiyajins. Eles vão virar o quê? Super Namekusei? Não, Saiyajin. As merdas é Saiyajin, pô. Eu não concordo com você. Eu acho que leva-se em conta também a força dos caras, só. Porque, mesmo, igual você falou, eu acho que mesmo se o Nappa tivesse sobrevivido, ele não ia conseguir. E assim, cara, todo mundo pirou. Me fala um Saiyajin depois da saga Z, depois da saga do Freeza, que não virou Super Saiyajin. Me fala um. Eles explicam isso falando que isso é uma questão mais sanguínea mesmo. Por exemplo, o Goku, ele... Todo mundo virou Super Saiyajin. Virou zona mesmo. A verdade é que virou zona. Mas o Goku foi o único dos Super Saiyajins, dos Saiyajins em geral, que conseguiu ultrapassar a barreira do Super Saiyajin. Foi o único que chegou ao nível 2, até o nível 3, sozinho, sem auxílio de nada. Na verdade é porque ele passou por todas as fases sem pular, né? Dragon Ball Z terminou. Por pior que seja, por mais alongado, Majin Buu pra mim foi muito boa. Eu gostei da saga de Majin Buu. As lutas são ótimas. Todas as lutas são ótimas. Eu gostei mesmo. Só a hora que o Gohan vai lutar com o Majin Buu que eu achei um pouco em enrolação. Mas tirando isso, o restante todo eu gostei muito. A fase do Gotenks também é um pouquinho chata. A fusão do Goten com Trunks. Mas o que aconteceu? Dragon Ball Z terminou em grande estilo, entendeu? Terminou em alta, terminou vendendo bastante jogos, terminou vendendo bastante filmes. O traçado, pra mim, o traçado de Dragon Ball Z, eu acho que o Akira chegou na perfeição do traçado dele em Majin Buu. O traçado, se você assistir Dragon Ball até a fase do céu e depois assistir o meio do céu e Majin Buu, você percebe que do meio da saga do céu pra saga do Majin Buu, o traçado melhorou muito, cara. Ficou muito bom o traçado. E eu passei a gostar mais de Dragon Ball ainda mais por causa do traçado. E as lutas, elas eram muito mais violentas. Cara, se você vê o Goku lutando com o Vegeta, os dois transformados em Super Saiyajin, é uma coisa... Muito foda. É muito foda. Eu gosto pra caralho dessa luta. Gosto demais da luta do Goku nível 3 com o Majin Buu. Beleza. Aí pega os alunos do Akira Toriyama e resolvem fazer uma saga de Dragon Ball que misturasse o que foi melhor em Dragon Ball e o que foi melhor em Dragon Ball Z. E inventaram Dragon Ball GT. Dragon Ball Gran Turismo, que seria. É verdade. Não, e eu pra mim, podia ter terminado no Mandidu. Eles podiam ter terminado no Majin Buu e não mexia mais com isso. Inventaram Dragon Ball GT. Foi a fase mais curta de Dragon Ball. Ainda bem, né? É mesmo? Quantos episódios? Só 64 episódios. Os principais sagas da Dragon Ball GT é a saga Baby, o Super 17 e a saga dos Dragões Malignos. A saga do Baby explica a real origem dos Saiyajins. Porque era tudo muito, muito solto no ar. Aí eles decidiram explicar a real origem dos Saiyajins. Que na verdade os Saiyajins eram uma raça que escravizava, colonizava outros planetas. Isso falou no Z. Mas não falou que o planeta... Foi a fundo, né? O planeta que os Saiyajins moravam e que até o Freeza destruiu era na verdade o planeta dos Sifurudin. Sifurudin, olha que nome bacana. Nome sugestivo. Sifurudin. Ficou demais. Mas então os Saiyajins não tinham planeta? Não, eles tinham, mas não fala qual que era o planeta deles. Eles eram... É como se eles fossem nômades. Eles eram nômades. Eles saíam de um planeta e invadiam o outro, matavam todo mundo e tomavam aquele planeta pra eles. Usava todos os recursos e eram uma raça meio que parasita, né? Mais ou menos isso. Bom, enfim, aí tem a saga do Baby, que é a saga que o Goku transforma em Super Saiyajin 4. E aí vocês estão falando do lendário Super Saiyajin. Esses alunos do Akira Toriyama, eles colocaram que, na realidade, a forma lendária do Super Saiyajin não é aquela forma clássica loira que a gente gosta. Eu gosto muito mais de ver ele lourão com cabelo pro alto do que Super Saiyajin 4. Mas é colocado como que o lendário Super Saiyajin é o Super Saiyajin 4. E o único a conseguir chegar nesse nível é o Goku. pelas suas forças, né? É. Então aquela questão do Diego falou, então, se encaixa, se for olhar o GT. Porque ele continuou sendo lendário, porque ele foi o único que se transformou lá no... Exatamente. Era isso que eu... nessa situação. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, Dragon Ball GT não foi escrito pelo Akira, foi escrito pelos alunos dele. Eu sinceramente não acho que era a intenção do Akira estender tanto Dragon Ball. Eu acho que ele queria realmente acabar Dragon Ball no Freeza. Eu até não falo que ele morreria como herói, mas eu não acho que ele queria estender pra depois disso. Você até citou aí, Thiago, que você prefere ver ele como Super Saiyajin lá de cabelo amarelo e tal. Cara, tipo assim, eu gosto muito dessa forma dele também, mas pra mim, a única coisa boa que teve de Dragon Ball GT foi o formato do Goku e Vegeta nível 4, velho. Não, isso tipo é... Tipo assim, a única coisa que pra mim que eu tinha assim, não, eu gostei de GT. O que você gostou de GT? Gostei da transformação Super Saiyajin 4. Mas o Vegeta também virou 4 também? Aí que também vem. Transforma em Super Saiyajin 4. Só que o que acontece? O Goku... Então não é mais lendário. Não, é lendário sim, Patrick. Sim, porque sim. É o seguinte... Vou te explicar agora. Deixa eu explicar, ô Thiago, rapidamente. O que acontece? O Goku, ô Patrick, ele transforma o Super Saiyajin nível 4 pelas suas forças. Né, ele vai evoluindo a sua força até chegar ao ponto de nível 4. O Vegeta, o que acontece? O Vegeta ele consegue transformar em Super Saiyajin nível 1 e nível 2. Na fase GT, no momento que ele vai transformar em Super Saiyajin 4, ele utiliza o quê? De uma máquina que a Bulma faz, a Bulma cria uma máquina para poder simular os raios lá da lua deles lá, né, do planeta Saiyajin, para ele poder transformar em Super Saiyajin nível 4. Então quer dizer... O Vegeta ele transforma em Super Saiyajin nível 4, mas não com as suas próprias forças, entendeu? Foi artificialmente. Então ele tomou bomba, então. Ele tomou bomba. É tipo isso, ele toma bomba. Durante a saga do Baby, o Baby coloca tipo um verme nas pessoas e domina a mente delas. Durante essa... E os Sifurudins, eles eram conhecidos como uma das raças mais inteligentes do universo. Então, a Bulma já é a pessoa mais inteligente da Terra durante toda a saga. A Bulma já é uma das pessoas, já é filha de cientista e é a pessoa mais inteligente da saga inteira, da série inteira. Com esse conhecimento dos Sifurudins, ela descobre que o que faz os Saiyajins se transformarem em Ozaru, que é a forma de macaco gigante, são uns raios específicos que a lua emite. Se eu não estou enganado, o nome dos raios é raios glutes. Raios glutes, isso mesmo. E aí, o que acontece? Durante a luta do Baby com o Goku se transforma em Super Saiyajin, porque ele se transforma em Ozaru, o Gold Ozaru, um Ozaru totalmente amarelo, um Ozaru Super Saiyajin. E a Pan vai lá, chora na frente do Goku, e o Goku consegue dominar aquela raiva que o Ozaru mantém. Porque quando o Saiyajin transforma em Ozaru, ele sai destruindo tudo. Ele fica fora de si. Eles usam, até no começo da série, quando o Vegeta luta com o Goku, parece que ele usa um aparelhozinho pra manter a consciência dele no lugar, pra ele não sair quebrando tudo. Então, quando o Goku consegue dominar esse esqueminha do Ozaru, da raiva e tal, aí sim ele se transforma em Super Saiyajin 4. A Bulma, quando percebe que o Baby ia perder, porque a Bulma tava com a mente dominada pelo Baby e tal, ela cria uma máquina que emitisse os raios glutes em cima do Baby. E aí o Baby também consegue se transformar em Gold Ozaru. Morreu a nota, o Goku vence o Baby Ozaru, e a Terra é destruída. E aí eles têm que usar as esferas do dragão para fazer a Terra voltar, e aí todos os habitantes voltam, aquela coisa toda. Só que a Bulma descobre isso e fica com isso, com ela durante a série. Ela nem aparece mais durante a saga 17. A saga do Super 17, elas são poucos episódios. É tipo a vingança do Super 17, uma coisa assim. Eles lutam rapidamente e não tem tanto foco. Porque a saga... O 17 é o Android? É o Android 17. É o Android da saga do céu ainda. Aquele com... Aquele cabelinho boyolish lá. Isso. O Super 17 é mais boyolation ainda. É mais boyolation. Tem um cabelo grande. Mas assim, aí começa a saga dos dragões malignos. E a saga dos dragões malignos é referente a um, ao seguinte: foram feitos tantos pedidos inúteis com as esferas do dragão que elas começaram a juntar as energias malignas dos pedidos da terra e tal, as coisas ruins que aconteceram igual eles. Ficando negras, né? As esferas vão e ficam negras, e quando as esferas quebram, aparecem os dragões. O Shenlong lá, que é o último Shenlong lá que o Goku luta, O Li Shenlong, ele é muito mais forte do que todo mundo. E o Goku tem que lutar com o Li Shenlong na forma de Super Saiyajin 4. Quando a Bulma percebe que o Goku não ia conseguir vencer ele sozinho, a Bulma estava construindo essa máquina durante um tempo escondido do anime, do mangá. E aí ela vira pro Vegeta e fala: você vai ter que ajudar o Goku, eu construí uma máquina e eu vou te fazer passar pelo mesmo processo, só que artificial. Então o Vegeta, eu não dou mérito pra ele, ele não se transformou em Super Saiyajin 4. A Bulma transformou ele, tanto que os olhos, é marcante, tem que prestar atenção nos olhos, porque quando o Saiyajin, ele tem o olho normalmente preto ou castanho, né? Seria preto na verdade. Quando ele se transforma em Super Saiyajin, o olho fica verde. Quando o Goku transformou em Saiyajin 4, o olho dele ficou vermelho. Só que o olho do Vegeta fica azul. Ah, então tipo o olho... que é uma marca, assim. Eu fiquei com uma dúvida. É uma marca, tem influência. Eu fiquei com uma dúvida. Se eu não tô enganado, Thiago, o Goku fica com o olho amarelo. É um amarelo, ele tem umas bordas avermelhadas, na verdade. Né? É tipo molheira. Isso. É tipo molheira avermelhada. Mas eu acho que a íris mesmo, o olho mesmo é amarelo e o do Vegeta fica azul. Isso. O que acontece é que o Vegeta transforma em Super Saiyajin 4 pra que ele se fundisse com o Goku e formasse o Gogeta, que até então seria o ser mais forte do universo, e aí sim eles derrotariam o Shenlong. Isso aí ficou doido demais. O que acontece é que eles não derrotam o Shenlong com essa forma. Ah, mas foi bacana. Como é que eles mataram o Shenlong? Shenlong é o dragão que realiza os desejos, né? Só que os sete dragões malignos são a forma maligna do Shenlong. Isso. Aí cada um tem um nome específico. E como é que eles mataram o Shenlong? Então, da velha forma, cara. Fazendo a Jinkidama. Pô, eu ajudei ele a fazer essa Jinkidama aí também. Era muito legal. Aqui, vocês estão falando de fazer Jinkidama? Gente, vamos falar sério. Essa modinha surgiu na internet. Na época, eu vivi a época, assisti isso na época. Ninguém tinha essa palhaçadinha de falar: eu ajudei Goku a fazer Jinkidama. Mas é legal, cara. Isso aí nasceu na internet. Não, mas... Na internet. Agora, época, ninguém fez isso, não. Eu já levantei a mão, velho. Não, eu posso te falar um negócio de verdade? Ah, eu acho que nasceu na internet. Vai, fala de verdade. Porque na época ninguém falava isso, velho. Na época ninguém falava isso. Eu vivi a época que passou na Band. Eu posso estar exagerando, mas eu acho que... Mas eu posso te contar um negócio de verdade? Quando Dragon Ball tava passando, o Matheus já tinha nascido. Matheus é o meu filho mais velho. Atualmente tá com 10 anos e tal. Uhum. Então o Matheus era novinho. Ele era pequenininho. Ele tava com um ano e meio, não sei. E aí quando o Goku levantou o braço... Eu lembro que eu tava no sofá lá em casa assistindo, aí eu olhei pra ele assim, e ele tava com o bracinho levantado. Que bonitinho. Aí, isso, filho, levanta o braço, fui levantei o braço. Então, na real, eu e o Matheus ajudamos o Goku com a Jinkidama, assim, de verdade. Isso eu também tava, né? Tava com outro... Eu perdoo vocês por isso. Não, porque eu acho que é palhafadinha na internet esse negócio. Eu ajudei Goku a fazer dinheiro. Não, isso aí é tipo assim, isso aí é uma coisa que eu até posso falar. Eu e meu irmão, a gente é bobo a esse ponto mesmo. A gente ajuda os caras a fazer os poderes. É difícil, não. É difícil. Então, assim, lógico, a gente tá resumindo a saga, o anime e o mangá todo, porque não dá pra falar de tudo tão detalhadamente. Mas, Dragon Ball, a saga em si, ela se resume muito a isso. Ao Goku superando os limites de forma natural, aos outros guerreiros lutando para poder alcançar o Goku. E o Goku, sempre que o bicho pegava, ele usava Jinkidama, ele pedia ajuda aos seres da Terra para resolver a parada. Resolver a parada. E como a gente falou, hein, durante Dragon Ball Z, Dragon Ball vendeu demais. Quando Dragon Ball vendeu muito, encheu os olhos das produtoras de cinema. Aí vem a parte ruim. Aí vem a parte ruim, cara. Na minha opinião, o maior fracasso da história do cinema é Dragon Ball. Que isso? Velho, eu sou extremamente... Não, de adaptação, né, Thiago? Não. Vamos falar assim, não, porque senão depois o pessoal falando... lá... Não, eu tô falando de cinema. Que isso, velho? Cleópatra, os caras gastaram uma grana toda e não gastaram nem metade. Tipo assim, foi o filme mais caro da história na época. E eles não conseguiram nem metade do que eles investiram. Eu falo de forma assim, tipo, pra mim foi o pior filme de adaptação. Ele só fica empatado com o segundo filme do Mortal Kombat. Nossa! Ele consegue ser pior do que House of Dead? Baseado naquele jogo pra lá? Mim, não, House of Dead é filme independente. Que isso? De grandes, produtoras, velho. Que isso? Dragon Ball ficou. Não, ficou horrível, velho. Não posso nem de lembrar. Que isso, cara? Eu fico estressado só de lembrar de Dragon Ball. Sério, eu fui no cinema. Eu ainda bem que eu não fiz isso. Você viu no cinema? Eu tinha que ver no cinema. Eu não tive coragem nem de baixar esse não, filme. Não, e assim, e eu postei no meu antigo blog, Dragon Ball vai virar filme, escolhi dos atores e tal. Quando saiu o primeiro trailer, eu já falei, esse filme vai ser uma merda, mas eu vou ter que ir assistir ele. Eu peguei e fui no cinema, porque eu só queria ver mesmo, só queria saber, pô, o que pegou, como é que eles vão contar essa história? Porque ao invés de eles pegarem e fazer uma adaptação real do mangá, eles inventam uma história que não tem nada a ver e põe lá pra galera engolir isso. E aí, cara, eu lembro que o filme... Na quinta-feira antes do filme estrear, o Akira Toriyama lançou uma nota e saiu na internet. Com essa nota, eu acho que essa nota, sinceramente, ajudou o filme a desgraçar de uma vez só. O Akira Toriyama foi feita uma entrevista com o Akira e perguntaram pro Akira o que ele achava de Dragon Ball Evolution. O Akira disse, olha, nós temos que pensar que Dragon Ball Evolution é um universo paralelo ao universo de Dragon Ball. Com isso aí eu acho que ele acabou com o filme. Os fãs já foram pro cinema sabendo que o filme não tinha nada a ver com... Com isso o Akira Toriyama tipo, falou mais ou menos assim, né? Vamos falar na nossa linguagem. Eu não tenho nada a ver com essa porcaria que tá saindo aí, não. Deixa fora disso. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Não, mas foi isso mesmo. Ele não aprovou o filme. Ele não aprovou mesmo. Ele chegou e falou, não, isso aí é uma obra que não tem nada a ver. Só que ele falou com palavras bonitas, né, velho? Tipo, o universo paralelo e tal. Não, o filme é todo ruim. Só deles colocam... O Goku transformando em macaco. É, velho. Pro Goku... derrotar, ele tem que vencer o lado Ozaru, tipo, nada a ver. Durante o mangá, a única coisa que sempre foi dita é que você só consegue desfazer a forma do macaco se você cortar a cauda dele, entendeu? E, nossa... Ah, foi ridículo. Filme lá, tipo assim, como ele controla o lado Ozaru dele, já era pra ele transformar esse Super Saiyajin 4, né, velho? Nossa, tipo isso mesmo, pior que é. Tipo, não, ridículo. E uma coisa engraçada, Dragon Ball Evolution, o final dele dava a entender que teria uma continuação. O filme bem que não teve até hoje. Não, o filme foi tão bom, mas tão bom, que foi cancelado qualquer possibilidade de refazer o filme. Não é bem executado, cara. Deixa quieto. Eles fizeram o Dragon Ball no universo de Malhação, né? No universo de Malhação. Goku é um jovem adolescente lá. Que tá prestes a completar 18 anos e aí uma grande verdade tava para ser revelada para ele. Porque justamente quando ele ia fazer 218 anos lá... 200 anos? A lua ia ter um eclipse lá, X, e aí ele ia se transformar em macaco, Ozaru e blá blá blá blá blá blá blá. É melhor ver o filme do Pelé, né? É melhor ver o filme do Pelé. O filme do Pelé é bem melhor. Você tem que assistir, Patrick, pra você ver como é que é. É bom você dar umas risadas. Não, cara, tem tanta coisa pra mim assistir. Eu confio em vocês, eu sei que o filme é ruim, eu confio, não preciso pagar pra ver. Então, pra fechar essa conversa, eu vou falar da melhor luta. Imagina o Dragon Ball no cinema, Imagina a luta do Neo com o Smith no Matrix 3. Exatamente. É aquilo. Dragon Ball é aquilo. Dragon Morreu. É, aquilo. É. Imagina que é o Goku e o Vegeta ali, acabou. Exato. É só imaginar que é o Goku e o Vegeta. O Matrix lá, aquela última luta do Neo com o Smith, cara. Aquilo ali é Dragon Ball, entendeu? Claramente. Claro. Os voos, aquelas batidas, aquelas bolas que a água faz. O impacto do soco, né? Claramente inspirado. É claramente inspirado. E... Não, se tivessem feito Dragon Ball com aquele nível ali de luta, nossa, eu ia falar, não, beleza. Pelo menos as lutas, né? Pelo menos as lutas foram boas. E sinceramente, quando eu assisti Matrix, eu falei, cara, se eles fizeram isso em Matrix, eu imagino que pode vir em Dragon Ball. E quando saiu Dragon Ball, cara, velho, eu fiquei muito triste, muito puto. Nossa, você não tem noção. E aí a gente vai falar assim, Dragon Ball Evolution é a única adaptação sobre Dragon Ball. E eu digo pra vocês, pra você, Patrick Murta, e pra você, Diego Mendes, não, Dragon Ball Evolution não é a única adaptação pro cinema de Dragon Ball. Qual outras que teve? Foram feitos dois filmes. Um filme coreano. Esse filme coreano. Coreano? É um filme coreano. Esse filme coreano é a única adaptação de Dragon Ball pro cinema onde foi respeitado o character design dos personagens. O Goku tem o cabelo meio de ladinho, assim, apontado por os lados, igual era quando em Dragon Ball, na saga clássica. Porque o Goku não tinha aquele cabelo pra frente, pontudo. O cabelo dele era meio de lado, assim, meio satélite, era meio esquisito. As roupas, o figurino dos personagens do filme do Dragon Ball coreano, quase todos, velho, é 100% parecido com o que tem no mangá. O Mestre Kami, se você... Nós estamos deixando o link aqui para vocês poderem ver. O Mestre Kami usa até uma peruca careca, é muito engraçado. Usa o casco nas costas, tem a tartaruga gigante. Os atores são ruins, mas a ideia foi boa. A ideia foi boa, foi o mais parecido realmente com o que é Dragon Ball. Teve outro além desse? Teve outro. Teve um que é baseado em um filme de Dragon Ball, uma animação de Dragon Ball, que é chamada A Lenda de Shenlong. Acho que foi a primeira longa-metragem de Dragon Ball, foi A Lenda de Shenlong, e essa adaptação em live action, ela é baseada, é um remake até, não oficial também. Vale lembrar isso, que tanto o Dragon Ball coreano, quanto esse Dragon Ball chinês, esse taiwanês, eles são adaptações não oficiais. É tipo assim, eu e você, Patrick, temos uma produtora de cinema e vamos fazer uma readaptação de um anime qualquer, de Cavaleiros do Zodíaco, mas nós não vamos pedir permissão porque a gente quer só fazer uma parada e a gente quer ganhar dinheiro em cima disso. Já nesse caso desse filme taiwanês, ele não obedece muito às ideias, ele só faz um remake mesmo, mas os figurinos não se parecem tanto. O Mestre Kami nesse filme parece que ele é até cabeludo, ele tem até um rabo de cavalo. Agora, a pergunta que não quer calar. Thiago, você assistiu esses dois filmes? O Dragon Ball taiwanês eu assisti há uns 5 anos atrás. O coreano, eu não consegui achar ele pra download, não. Mas se eu tivesse achado, eu teria assistido. Eu vou te dar alguns trabalhos meus pra você fazer, que você tá muito à toa. Eu confesso, eu não vi nenhum dos dois, não. Você sabe o que eu vou te falar que mais me chamou a atenção? O filme taiwanês, o Dragon Ball taiwanês, ele foi produzido em 91. Que é isso? O Dragon Ball... Isso, ele foi produzido, ele é um filme não oficial, na época, vão fazer filme e, vamos pegar um negócio que tá legal, vamos pegar o Dragon Ball. O Dragon Ball Evolution foi feito em 2009, e se você pegar o Shenlong do Dragon Ball de 91 e pegar o Shenlong de 2009, você provavelmente não vai sentir nenhuma diferença. Eu não acreditei Puxa com toda vida, a tecnologia de hoje em dia, eles não quiseram fazer um dragão de verdade saindo das esferas. O Shenlong do Dragon Ball Evolution é um largato amarelo, velho. Puta que eu... É ruim demais. Feio pra caramba, velho. Até dragão de tatuagem seria melhor. Não, velho, é horroroso. Como que uma galera pega Century Fox, faz um filme medíocre desse? O galera do Dragon Ball The Magic Begins, que é o baseado na lenda de Shenlong, os caras gastou lá 5 mil, 10 mil, sei lá, pra poder fazer o filme na época, porque por causa de alguns efeitos especiais. E o cara vai fazer Dragon Ball Evolution com toda a tecnologia ao dispor do cara, com todo o aparato da Century Fox, foi produzido jogos de videogame pra vender mesmo, a porra do negócio era pra vender, e não fizeram a porra do negócio com qualidade, velho. Ah, não, eu ia de revoltar um trem desse, cara, sério mesmo. Chora não, fanboy, chora não, fanboy. Uma outra grande marca de Dragon Ball é que Dragon Ball tem muitos filmes em animação. Só de esses Dragon Ball. Sim. Esses são ótimos, é muito bom. Eu assisti vários. Eu lembro que tinha um da árvore, que ele comia o fruto da árvore. É com o irmão do Goku, o Thales. Eu lembro que tem um filme que aparece o Raditz com mais detalhes. Teve sim. Teve os especiais, o pai do Bardock, o pai do Goku. Tem a história do Trunks lá do futuro. São quantos filmes ao total? São 13 no total. 13 são só de Dragon Ball Z. São que mais... isso? Sério? Sério. Tem mais uns 4 filmes de Dragon Ball, tem mais uns 3 especiais, que é o do Bardock. Sempre que Dragon Ball faz aniversário, eles lançam um especialzinho. Então, a última animação que foi lançada é A Lenda do Super Saiyajin, que conta a história do seguinte: o pai do Goku, naquela luta com o Freeza, na realidade ele não teria morrido, ele teria sido arremessado para um outro planeta e teria sobrevivido. E o pai do Goku, já naquela época, consegue se transformar em Super Saiyajin. Tô falando que virou bagunça? Mas virou bagunça. É um negócio que é pra vender mesmo. E eu assisti já uns 3 especiais de aniversário de Dragon Ball. Tem um que é logo depois... seria entre a saga do Majin Buu e entre a saga do GT, que o Goku resolve fazer um churrasco. Aí no meio do churrasco, uns caras lá resolvem invadir a Terra. Aí o Vegeta... fica postando com o Goku quem que vai derrotar o cara. É engraçado, é bom desse estilo. Engraçado que esses caras sempre querem a Terra, né? Universo gigante. Não, eu quero a Terra. Não. Aqui. Agora é o seguinte, já que nós falamos aí desses filmes aí, eu vou levantar uma questão. Se na saga da TV o Goku se consagrou como o lendário Super Saiyajin, né? Até depois que ele transformou em nível 4 e tal, com toda a sua força. Lembrando-se que o Broly, ele já se transformava em Super Saiyajin antes do Goku. Quem seria o Super Saiyajin lendário? Broly exato. Ou Goku? Você sabe quem é o Broly, Patrick? Não. Não. Tá, o Broly é um Saiyajin lá, que até então só ficou conhecido nos filmes, né? Foram ele 3 é um filmes que... pra ele. Isso, ele é um Saiyajin que ele... é da época do Goku, vamos dizer assim. Vamos dizer que é a mesma faixa etária. Ele é um Saiyajin que ficou no berçário junto com o Goku quando eles nasceram. E o Goku era um neném muito chorão. Ficava chorando o tempo todo. E isso ele acabou deixando o Broly doente, cara. Porque o Broly ficou doidão. Não, peraí. Quando os caras vêm pra Terra, Raditz vem pra Terra atrás do Goku, quer dizer que o cara não sabia que tinha um outro Super Saiyajin no planeta? Velho, sincero, é o que fica, é o que eu tô falando, é o que fica. Pra não tomar em outro lugar, brincadeira. Mas é o que a gente tá falando, Dragon Ball virou um caça-níquel. Foi feito vários filmes pra poder render mais dinheiro. Não, pra você ter ideia. Essa história do Broly, ela só é mencionada em filme, ela não é não oficial pra você dela. Pra ter ideia, o Broly, ele tem toda a sua força lá e transforma-se em Super Saiyajin simplesmente porque o Goku chorava na cabeça dele e ele ficou louco com aquele choro do Goku. Inclusive, em um dos filmes do Broly, O Goten já é nascido. E nisso o Goten ele se esconde. Parece que eu acho que dentro de um tambor, alguma coisa assim. Ele se esconde. Só que o Goten ele fica chorando. Porque, ah, eu tô sozinho. Ele começa a chorar igualzinho o Goku chorava no berçário. Aquele choro desesperado. Nisso o Broly tá congelado, o Broly escuta o choro do Goten e ele já fica louco já, tipo Kakaroto, e já sai explodindo tudo, correndo pra tentar achar o Goku. Muito feio. É. Muito é feio. Entendeu? E na verdade o primeiro que ele encontra é o Goten que ele encontra, e o Goten por ser tão semelhante ao Goku, ele acha que é meio que é o Goku ali, entendeu? Ele fica loucão. É, ele fica louco e de tanta raiva que ele sente, é ele, isso. Porque a chave pra você se transformar em Super Saiyajin é ficar nervoso. É a ira. Não, e a única coisa que controla o Broly é uma espécie de tiara que parece que quem faz é o pai dele, que faz essa tiara pra controlar o Broly. Ah, velho, brincadeira. E depois os caras ainda acham ruim quando eu falo que Cavaleiro do Zodíaco é melhor que Dragon Ball. Recentemente foi feito Dragon Ball Kai. E o Patrick... assiste, porque Dragon Ball Kai você vai gostar. Eu já ouvi falar de Dragon Ball Kai, e vou ser sincero, senti uma leve vontade de assistir Dragon Ball Kai, mas vou ser sincero, a vontade passou. Cretino, eu odeio gente assim. Você é um maluco. Você é um cocô. E eu vou matar você. Dragon Ball Kai, tem muita gente confundindo Dragon Ball Kai com a tão lendária série de Dragon Ball AF. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, não. O Kai, na verdade, me corrige se eu estiver errado, mas o Kai é que eles fizeram a remasterização do Dragon Ball Z, tiraram aquelas cenas super chatas que eu já critiquei, que é vou te matar, o vento passa. E vou voar ali. Eu acho que eles tiraram isso. Fizeram tiraram eles tiraram os filhos, né? Deixou eles a reduziram seca. 100 episódios, uma coisa assim, não foi? Foi, teve um corte de 194 episódios. A única coisa que eu não gostei é que, por ser uma coisa bem recente, as novas leis de censura fizeram com que algumas cenas fossem cortadas mesmo, assim. Não cortadas, mas fossem censuradas. É mesmo? Tipo assim, as melhores, né? Eu já não sabia. Aconteceu isso. Por exemplo, naquele momento que o Piccolo dá o golpe dele, que atravessa o Raditz e o Goku, fica um buraco no peito do Goku, lembro, né? No original. Lembro. Nesse fica só uma mancha preta, assim, tipo de queimada. Mas eu gostei, é bem compacto, as coisas acontecem muito rápido, acontecem realmente mais igual no mangá. A abertura de Dragon Ball Kai é muito legal, eu gostei muito. Não que não supera Red Shala, que pra mim eternizou Dragon Ball. Acho que Dragon Ball Z também ganhou muita fama no Brasil por causa da abertura, cara. Aquela música é muito empolgante. Se compara muito a Pegasus Fantasy. Eu gosto muito. Existe uma produtora independente, que é a K&K Productions, tá querendo fazer alguns curtas-metragens de Dragon Ball Z, que se chama Saiyan Saga. É um resumão mesmo dos principais acontecimentos que estão querendo fazer. Não oficial, eu não sei qual é a posição do Akira Toriyama com relação a isso. Mas, cara, se você ver as fotos de caracterização dos personagens, é muito foda. Vão ser pequenos filmes em live action que eles estão produzindo. Já tem algumas coisas no Facebook da produtora. Vai ter as fotos no post? Vai ter as fotos no post? Ah, tá. Vai ter as fotos no post, sim. Pra você poder assistir. Mas, cara, eu acho que Dragon Ball se resume muito a isso. A gente falou bastante de Dragon Ball e eu acho que, cara, acabou saindo mais críticas, né, do que principalmente com relação aos filmes. Não, mas saiu muita crítica porque eu tô aqui e eu falo mal pra cacete do que eu geralmente não costumo gostar. Apesar de gostar muito do Dragon Ball quando eu era mais jovem, hoje eu vejo que eu perdi muito tempo. Me desculpem os haters, você pode comentar isso no post, mas Dragon Ball, pra mim, eu quero guardar a lembrança. Só isso. É, eu continuo guardando boas lembranças de Dragon Ball, assim como eu guardo de Cavaleiros do Zodíaco. É, gosto muito da série. Eu ainda continuo achando ela melhor do que Cavaleiros do Zodíaco por causa disso. Porque, cara, se você constrói... Akira construiu um universo, velho. O mundo de Dragon Ball, o universo de Dragon Ball é uma coisa tão particular. Ele pegou aquelas coisas do folclore chinês, do folclore japonês, pegou dinossauro, misturou tudo e colocou lá. E são personagens tão legais. A Bulma, principalmente na fase de Dragon Ball mesmo. A Bulma é tão engraçada e ela é pervertida. É engraçado porque a Bulma é pervertida. Ela mostra a calcinha. Falando disso aí, Thiago. É, vale lembrar, né, o tão famoso episódio de Dragon Ball que foi censurado, que é aquele episódio que o Goku entra dentro do trailer, olha dentro da calcinha dela e... Nossa, ela é diferente de mim. Dá um tapa, é. Sacou? Tipo, nossa, tem uma parada diferente. É muito legal, cara. Acho que Dragon Ball, o Akira acertou, eternizou boas lembranças. Ficou, é uma parte da nossa infância, adolescência muito boa. Eu gosto, cara. Eu continuo gostando muito. Eu ajudaria ele a fazer a Genkidama hoje ainda. Pra fechar, eu separei algumas perguntas, não coloquei na pauta de propósito, que eu queria pegar vocês com calça na mão. Ah! Não, vamos pegar lá. A calça na mão tem que ser em momento. É. Vamos lá. Primeira pergunta. Tempo. Não, o tempo é depois de fazer a pergunta, né? Né? Mas enfim, primeira pergunta. Por que o Akira Toriyama odeia tanto Yantia a ponto de fazer tanta sacanagem com ele? Cara, o Yantia é o personagem mais trollado da série. Poxa, ele era tão legal, cara. Ele era legal. Na saga do Dragon Ball mesmo, ele era tão legal. Não, tiradão, né? Não, ele pega, ele faz o Yantia primeiro um ladrão. Aí o Yantia converte pro lado bom e começa a namorar com a Bulma. Aí a Bulma fica xingando e mandando e brigando com ele a série toda. Aí eles terminam, aí o Vegeta pega a Bulma e fica com a Bulma pra sempre. Muita sacanagem com o Yantia, muita sacanagem. O Vegeta era foda. Não, e ele era o lutador mais forte da Terra, depois virou... Se bobear o Kuririn... Aliás, bobear não, o Kuririn detona o Yantia. O Yantia virou um... Na fase final de Dragon Ball, o Kuririn é o ser humano mais forte da Terra. Tadinho do Yantia. Mas o Kuririn era bacana, né, velho? O Kuririn tomava um tapa na cara. Oh, meu Deus, ele quebrou todos os meus ossos. É. Agora, uma outra coisa... Era também, bacana demais. Né? Outra coisa, por que que o Akira Toriyama inventou de voar? A Nuvem Dourada era tão legal, cara. Aí, cara, eu tenho uma birra muito grande com Dragon Ball Z, porque todo mundo voa. Eu gostava da nuvenzinha. Não era tão maneiro, cara. Era super maneiro. Eu achava super foda. Adorava a nuvem voadora. A nuvem voadora, ela tem a ver com o folclore, inclusive, entendeu? Na verdade, eu acho que ele começou a eliminar algumas coisas do folclore. Por exemplo, o Goku usou o bastão até determinado momento só. Depois de determinado momento, ele não usava mais o bastão. Era tão mal. Mas também nem fazia sentido ele continuar usando o bastão, velho. Tipo, o cara é forte ao ponto que ele vai precisar de um pedaço de pau. Mesmo sendo mágico. Mas... Ah, não. E não ia ter lógica. Pra que ele ia andar? Ele ia ficar com o bastão nas costas o tempo todo. Eu gostava muito da nuvem e do bastão. Eu gostava mesmo. Mas enfim, acabaram minhas perguntas idiotas. Eu acho que a gente já pode ir para a nossa sessão comentários. Sobre o podcast de Saint Seiya. O Leandro disse: escutei o podcast até o fim e achei muito bacana a interação de vocês. É muito legal ver que vocês conhecem mesmo o anime que vocês estão comentando, pois muita gente escreve e fala da série, do anime, que nem sequer assistiu. Não assisti Cavaleiros do Zodíaco, mas acompanhei a conversa de vocês e me diverti muito. Agora tá faltando Dragon Ball. Ah, Dragon Ball! Tá faltando você! Que pra mim é o melhor anime que eu vi. Parabéns, ficou muito legal, abraço. Leandro, brigadão, cara, brigadão mesmo, continua acompanhando e comentando. Né? Como sempre, a gente vai enfatizar aqui que a sua sugestão, a sua crítica, ela é muito importante pra nós. O Lucas pergunta, cara, onde você viu que o Wiki de Fênix deverá ser o responsável pelo treinamento de Kouga. Eu tô no episódio 9 do Saint Seiya Ômega e até agora não vi o Wiki de Fênix. Eu só vi sendo mencionado pelo Shiryu. Eu sou otaku, fã de animes. Meus preferidos são Naruto, Bleach, Cavaleiro do Zodíaco, Lost Canvas, entre outros milhares de animes que eu assisti. Ô Lucas, é o seguinte, a gente não tem muitos, é uma sinopse detalhada sobre o Wiki. O que a gente sabe é que o Wiki ainda não apareceu, assim como alguns cavaleiros. E há uma discussão em diversos fóruns, na internet, inclusive eu postei lá nos comentários alguns links para quem estiver ouvindo e quiser conferir, que há essa suposição de que quando o Wiki aparecer, ele pode participar de um processo de treinamento do Kouga. Não quer dizer... fique claro que eu não escrevi que o Wiki vai ser o mestre do Kouga. Eu disse que ele deverá participar do treinamento dele. E isso pode acontecer ou não. São boatos. Confere lá o link para você ver. Mas obrigado pelo seu comentário, né? É importante porque não ficou claro isso, né? Que é um boato, é a conversa, é o que o pessoal espera. E em breve a gente vai gravar alguns podcasts sobre Naruto, sobre Bleach e esses outros animes que você gosta tanto. Poste mais, comente mais. Muito obrigado pelo comentário, Lucas. Bom, gente, agora só pra encerrar aí, tem um comentário também sobre o post, né? Que é o Vitini. Se eu tiver falado o nome errado, depois ele se corrige lá, né? Ele falou o seguinte: o anime estava indo muito bem, tirando que virou um mix de Pokémon com CDZ, né? Agora inventaram um cavaleiro ninja que usa os poderizinhos da turminha do Naruto. Estragaram a pendureta. Eu até gostaria de saber o que é pendureta lá, viu? Eu não conheço, cara, essa linguagem. Eu achei uma palavra muito estranha. Eu não conheço o que é isso, não. Até respondi pra ele falando que realmente apareceu um cavaleiro de lobo agora na série. Ele aparece, acho que no episódio 9 ou 10, não sei. E o nome dele, pasmem, Haruto. Como é que é o nome dele? Não tô zoando. Repete. O nome do cavaleiro de lobo é Haruto. Você tá de zoar. Sério, cara. E ele usa jutsus, faz conjuração dos jutsus igual os do Naruto, cara. Ah, daqui a pouco vai aparecer um cavaleiro que vai se chamar Suzaki. Não, ninjutsu, quase todo anime que fala de ninjutsu, de técnicas ninja, as conjurações são iguais. Mas ficou muito parecido, cara. Já tem esse lance do elemento. O cara já usa Doton, já usa Katon. Tá muito, muito parecido. Não deve saber fazer o Win também? Não, ele sabe fazer o Win. Ah, então tá. Eu vou assistir o Saint Seiya Ômega só pra me falar mal também. É, cara. É igual a acho que foi a Ana Carolina que disse, né? Que tem seus prós e tem seus contras. Eu, como fã mais antigo, eu só tô vendo contra até agora. O Buzever, eu não sei pronunciar o nome dele, cara, disse: é após a saga do céu que se passa em Nest Dimension e não após a saga de Hades. Como a gente enfatizou isso, não existe uma sinopse pronta sobre Saint Seiya. A única coisa que é dito é 25 anos após a batalha contra Hades. Isso tá até no site oficial. Acho que eu cheguei a falar isso no podcast, que tem a saga de Hades, tem o prólogo do céu. Eu já deixei claro que, ao meu entender, Saint Seiya Ômega se passa após a saga do céu, entendeu? Mas eu não afirmei isso porque para um diretor ir lá e fazer uma série nada a ver com nada, não custa. A gente tem animes aí que tem Shimuyo mesmo, tem trocentas séries de Tenshimuyo e nenhuma liga em nenhuma. Até claro, os ovos de Tenshimuyo não tem nada a ver com a série. Você não sabe onde começa, onde termina Tenshimuyo, né? Você não sabe onde começa, onde termina. Então, só pra deixar claro isso, eu não afirmei que era após a saga Nest Dimension porque ela não foi terminada no anime, ela só tá em execução no mangá. Show de bola! Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência, por nos ouvir até o fim. Obrigado por todos esses comentários. Mais uma vez agradeço vocês, obrigado, valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Falou, gente! Ah! fãs já foram pro cinema sabendo que o filme não tinha nada a ver com... É, tipo assim, com isso aí, com isso o Akira Toriyama, tipo, falou mais ou menos assim, né? Vamos falar na nossa linguagem. Ó, seguinte, o filme tá sendo lançado... Puta merda. Ele falou isso mesmo, né? É, mais ou menos. Ele quis fazer isso e não conseguiu. É. Fala, jovem. Ué, olha só. Oi. Tudo jóia, Wellison? Tudo jóia, e você? Eu também, e você? Eu tô melhor agora, uns 15 quilos mais leve. Ah, então tá tô bom. Tô uns 15 quilos mais leve. Você passou o faco de boa? Não, menina. Teve uma complicação ali, rapaz. O sinal tava meio esquisito. Wellison, deixa eu falar com o Bruno. Wellison... Oi. Ela tá aqui me perguntando que empresa atrasada é essa que recebe fax até hoje. Ela tá aqui. Uai, ele faz isso ainda? Eu faço, eu também faço às vezes. Ela... Meu Deus, mas você manda você manda fax pra que empresa? Eu tô passando mal o que isso é. Ai, ai. Ô, mas aqui, ô Gabi, um e-mail, eu podia falar que tava passando e-mail, só que o Thiago podia ficar na dúvida. Então aqui, Gabi, a próxima vez que eu falar que tô passando um fax, você já sabe, né?